592, você tem instruções para 2000 país Leituna. Autorizado final do procedimento LS excluído a pista no zero, reporta estabilizado. Altímetro no 08. Afirmativo no 018, 10 no 6, flor de turno, portaria estabilizado LS excluído, com 592. Small room, you have the Marshall site, is this? Affirmative, sir. Roger. Charlie, LS, X-Ray, Ona 5. Ona 592, completa final, chame seu registro com 98 do sinal 95. 98, 95, Madonna, 5-9-10. 5-9-2, fumando para 203. Claro, peraí. 2172, oceano de identificação, chegada do Médio autorizado, dentro para o nível de voo 050, altímetro 0018. Autorizados, lá direto do ano 172. Existem instruções para 2000 pés QNH1008. Autorizada a final do procedimento LL-TX-5 da pistola 0, reforça a estabilidade. 4-1-7-2 complete a final chamando o torre 118 do final 900. Corre 1-1-8-9-5-1-7-2. Obrigado, mano. Salvador, uma boa noite, Bonono 72, 2, 3, 6, 7. Bonono, boa noite, como autorizado, sistema 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 3, 9. Autorizado, pouso na 1, 0, bom, Bonono 72. Nós falamos no 5, libera direita, taxis e alfa, mantém a posição de São Juliette, aguardando a liberação do portão 9. Direita, alfa, e mantém a Juliette, aguardando o 9. mantém a posição de sua Juliette, foi o horário que solicitou que você não guardasse. É, então manter a posição de sua Juliette, não, 72. Prossiga. A posição nossa, a posição pushback acionada. Foram 173 autorizados. Pushback, chama táxi. Informa que a saída é Salvo Uno Leda Motiva. Salvo Uno Leda Motiva. O gol. Uno 173. Tem condições de acertar o pushback, deixando entrar no portal 9 livre? Puxa, General 9 livre, chame táxi. Chamará para o táxi, o 1172. Ingresso Juliette, Porto 9, tráfego da companhia vai puxar, deixando a entrada livre. Amendo os colegas, autorizado o ingresso Juliette para a posição 9172. Isso, voo 1173, estação 141 a bordo, 4 horas e 4, alternando galeão. Senhores ataques, via partir do espaço que foi índia, quando espera daqui estamos achando pronto, que negar o 018 ou 1173. Autorizado Pátio Índia, pode esperar chão 1295 e 18 agitado. 1173, autorizada a área de colar, pressão no 0, vento no 20 graus e no 09. Autorizada a área de colar, o 1173. 173, decolada 33, controle Salvador 208. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, com o 973, decola, Sampo, passa 1.600. Com o 973, contato radar e colagem de Salvador, São Luno, Paraíso, Alimão, 360. 7 para o 360, na escuta como possível pro ED, 3 a 1, ativa. Autorizado, 360.